a primeira pergunta é: o que faz um cientista? Então, depende. Aqui, no meu ponto de vista, o que faz um cientista? É tão filosófica essa pergunta, né? Resposta óbvia, fazer a ciência, mas o que seria fazer ciência? Às vezes eu penso o que faz um cientista, de explicar de uma forma mais simples, né, fenômenos mais complicados, de alguma forma, usando teoria para fomentar as suas hipóteses. Estou tentando numa linha geral, claro. Dentro de uma linha geral. Agora, se eu me considero um, ou qual que é a minha ciência nessa história, né? A minha ciência nessa história talvez é facilitar também respostas para a minha hipótese. Para mim, o cientista não é desvendar processos mais complexos, né? Mas entender, de alguma forma, processos mais complexos. Se isso for transformar num produto para a indústria, se isso for transformar numa pesquisa, ótimo, né? Mas um cientista no âmbito geral, qualquer área. Então, para mim, seria isso que você faz, que faz um cientista, né? Estudar processos mais complexos. Certo. E, na sua opinião, existe diferença entre pesquisador e cientista? Então, eu acho que isso deve existir, mas eu não considero. Eu acho o cara que hoje trabalha com uma pesquisa séria, de alguma forma ele está fazendo ciência, independente da área que é a ciência. O processo científico tem que ter uma área de pesquisa. E quem faz a pesquisa é o pesquisador. Então, o que torna o pesquisador um cientista? Para mim, eu não consigo. Existem diferenças, talvez, entre eles mais complexas, mas eu entendo como ambos, os dois são juntos. A ciência, ela simplifica os problemas ou deixa os problemas mais complexos? Para mim, ela simplifica. A ciência, acho que não deixa o problema mais complexo. O problema já está lá. A gente usa a ciência para explicar. Tem os problemas mais simples e mais complexos, mas não, a ciência não deixa. Eu acho que ela é a ferramenta para explicar. E na química, no seu modo de ver, né? São mais valorizadas as pesquisas de base ou as pesquisas tecnológicas? Na química, se eu olhar para esse corredor aqui e o corredor de baixo, a maioria é pesquisa de base. A maioria é pesquisa de base. Agora, que usa cunho tecnológico na pesquisa de base, usa. Agora a gente tem que definir o que é tecnológico e o que é base. Tecnológico, na sua opinião, é o que vai para aí? Usa, entendeu? Eu acho que você usa a ciência de base. Com apoio de ferramentas tecnológicas hoje, mas para mim continua. São poucos os... São poucos, mas existem alguns grupos aqui dentro que faz uma vertente mais tecnológica. Vamos... Não dá para generalizar, mas acho que a grande maioria do departamento ainda é ciência de base, acadêmica, minha acadêmica. E por que a sua pesquisa é importante? Para que a minha pesquisa é importante? Então, essa pergunta pode ser para mim, pode ser para minha área. A minha pergunta, não, é o meu ponto de vista. Essa é a minha pergunta, às vezes a importância da ciência para mim não é importante, por exemplo, para o químico orgânico. Que acho que eu dou choque em água. Qual que é a relevância? Entendeu? Eu tento usar a minha pesquisa de alguma forma. Não vou salvar o mundo. Minha pesquisa não vai ser isso. Mas ela tende a usar um método que consiga diagnosticar, medir. E para se isso um dia virar uma política pública, ótimo, né? Mas ela é, no fundo, o que eu trabalho, eu sei que não vai ser, quem sabe daqui 40, 50 anos, a minha pesquisa pode ser importante para desenvolver métodos ou estabelecer normas que eu trabalho com a parte ambiental, de análise ambiental, que essas análises sejam normatizadas, né? Uhum. Mas a importância não é para agora, a importância é para um caminhar, né? A gente sabe que a ciência evolui dessa forma, né? Claro. E qual a imagem as pessoas em geral têm do cientista? Pessoas em geral... Tá fora da academia? Pessoas que estão fora da academia acham cientista louco. Uhum. É clássico. Pessoas que não fizeram universidade, ou que são até de outros cursos dentro da universidade, eu acho que fazer ciência, por mais que uma pessoa que faz ciências sociais, ele tá fazendo ciência. Uhum. É, você faz química, você é doido, você é louco. Uhum. Tem uma visão assim, não, a gente é normal, ela faz ciências sociais, eu faço. Eu já ouvi isso. Uhum. Já ouvi gente da psicologia. A minha mãe, que não tem formação acadêmica, mas tem só o segundo grau completo, pensa, não, o cientista. Mas a gente sabe que, eu acho que isso já mudou um pouco. Já mudou muito. Isso é coisa da minha mãe, da minha avó, dos homens. Hoje, eu acho que a popularização, a ciência, tá, é pouco, ainda mais adentra muito, né, na sociedade. Uhum. Então, muita gente vê o cientista hoje como, ainda como uma peça, né? Não vamos falar de parte política, uhum, que vale a pena. Nosso ministro acha, não acha isso, né? Mas a sociedade, eu acho que enxerga que o futuro nosso é educação e ciência. Uhum. A gente tem que ter. Não tem outro. Não, não existe outro modelo econômico bem sucedido, se a gente pegar desde o pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, que foi baseado em educação e desenvolvimento de ciência. Não existe. Quem não fez, se dá mal a gente. No Brasil, no mundo. Se pegar Alemanha, Japão, os dois mais atingidos pela guerra, hoje são as potências mundiais que investiram o dinheiro do pós-guerra em educação e ciência. Então, assim, para mim, então, o Brasil não enxerga ainda isso. Uhum. Né? A gente não tem cargo de pesquisador aqui. Né? Nos Estados Unidos é comum, na Alemanha é comum você ser contratado, ter uma posição de pesquisador, investigador, depende do país. Né? Aqui a gente não tem. Então, mas tá, acho que vai melhorar. Uhum. Espero. Uhum. E um pós-graduando, ele pode ser considerado um cientista? Depende do título. Eu acho que um mestrando, que é um pós-graduando, está se formando. A partir do momento que o cara defende o seu doutorado, eu acho que ele já está maduro o suficiente para ele tomar as próprias decisões. É até que eu falo com alunos meus. Para mim, o doutorado é para você chegar a um momento dele que a decisão da tua pesquisa é tomada sozinha. Você toma o rumo da tua pesquisa, isso te torna um pesquisador. Uhum. Eu estou aqui para fomentar, para dizer que talvez o caminho está certo, talvez o caminho está errado. Mas eu acho que um pós-doutorando, aí vai depender do nível. Eu acho que um mestrando começa já a ter um caráter cientista, pesquisador. Eu não vou dividir os dois, mas um doutorando, uhum, já começa. E pós-graduando englobar os dois. Agora, pós-doc, para mim, o doutor já é considerado. Uhum. Tanto que até pela FAPESP, qualquer usuário de fomento, é considerado pesquisador. Certo. E quais as características de um bom pós-graduando, na sua opinião? Tomo tem iniciativa. Eu acho que, na minha opinião, o mestrado é muito complicado, muito pouco tempo para o cara fazer disciplina, fazer proficiência, qualificar, escrever e tirar resultado. Mas é importante que isso, que ele consegue ainda já ter, tomar decisões um pouco mais rápido. O doutorado, o cara já começa a ter um espaçamento maior, e aí ele consegue, para mim, para um pós-graduando, ser ele tomar sua decisão sozinho. Ele aprender a tomar a decisão sozinho, não chegar, professor, eu preciso fazer isso. Professor, gostaria de fazer isso. Professor, eu quero fazer isso. Então, vai, faz. Fomenta a tua pesquisa e não discutir. Tá certo, tá errado. Né? Quando a gente observa isso, isso eu não aprendi aqui. Eu era aquele pós-graduando que, quando eu fui para fazer meu estágio no exterior, que eu fui aprender uma filosofia meio industrial que eles têm, uma empresa. Eu quero o resultado para amanhã. Daqui 2 semanas me entrega o resultado. Eu tinha que tomar as decisões sozinho. Aí comecei a aprender. E eu acho que o principal é criar no do pesquisador, do pós-graduando, aí ele tem que ser capaz de tomar decisão sozinho. Uhum. Independente, se ela for mais tapafúrdia possível, uhum, ele não vai defender uma tese. É ele, não é o orientador. Por mais que o orientador tenha o peso lá, mas é ele. Uhum. O orientador já defendeu a dele. E você acredita que o formato dos programas de pós-graduação, por exemplo, o nosso da Química, né, ele estimula essas características nos alunos? O formato... Então, o formato... Se você pegar o programa daqui, o programa que eu conheço, o programa da Unesp Araraquara, o programa do Instituto de Química de São Carlos, da Unicamp, são muito similares. Troca algum número de crédito. O que eu trocaria? Disciplina obrigatória. Eu acho que o departamento poderia oferecer uma gama de disciplinas que igual oferece dentro da pesquisa do próprio aluno, falou, eu vou cursar aquela. Isso é bom para a minha pesquisa. Isso eu acho que o cara enriqueceria mais. Não tenho nada contra a química quântica, com a cinética, com a eletroquímica, com a orgânica. Mas, por exemplo, um cara que entra na fisicoquímica, eu nem estudo fisicoquímica, mas ele tem que cursar a cinética, a termodinâmica avançada, a quântica. E se ele nunca for usar a quântica? É bom ter o conhecimento da quântica, mas está no livro. Tem ótimos pesquisadores, professores aqui dentro, o cara pode fazer um... Por que ele é obrigado a cursar se tem uma disciplina que ele poderia ser mais próximo ao... Por exemplo, alguém que trabalha com polímeros tem uma disciplina que não é obrigatória de polímeros, que poderia ser obrigatória para ele. Eu acho que as disciplinas teriam que ser eletivas, não obrigatórias. Como são as disciplinas... Optativas. Uhum. O cara pode escolher. Ele tinha que cumprir, talvez tinha que cumprir um número de créditos. Mas ele escolhe. Uhum. Isso acho que facilitaria o projeto dele. O modelo de qualificação, eu tenho minhas dúvidas também. Eu não sei. Só um minutinho, você quer travar? Não, tá bom.